cenários são do mesmo jeito que em Street 4, e com pedestres reagindo de forma relativamente dinâmica às batalhas. E estão mais atrelados à parte do globo a qual pertencem, ao invés de estarem relacionados a algum personagem em específico. Uma novidade é que eles podem ser estendidos ao nocautear um jogador em alguma das extremidades, dando acesso a novas partes e aumentando o senso de escala desses cenários. O problema é que, na versão original, isso ficou restrito a um único cenário, Bustling Side Street. Os outros cenários não possuem esse recurso. Diferentemente de Street 4, cuja trilha sonora foi composta por apenas uma pessoa, a trilha de Street 5 conta com vários compositores, tanto do Japão quanto do resto do mundo. Novamente, os personagens que retornaram eram remixes dos próprios temas de jogos anteriores, e alguns são muito bons, tipo o tema do Ryu, outros são oks, como o tema do Zangief. Os personagens novos conseguem ter temas que combinam com a personalidade deles, e por esse ângulo pode-se dizer que são bons temas, mas tirando o caso de Laura e Rashid, os temas dos outros dois não empolgam tanto.